Eu sou Leia Silva, de Mulheres de Alma Curada, Sentimentos que Aprisionam a Alma, de Omar Vieira Chaves. Capítulo 4. Depressão, Melancolia da Alma. A pós-modernidade trouxe-nos facilidade, quebrou tabus, valorizou os direitos humanos e fez o mundo um lugar menor. Todavia, com estes avanços, surgiram também novos desafios, novos problemas, novas provocações, novas doenças, novos enigmas, novas decepções, novas inseguranças e novas ambiguidades. Não há dúvida, há hoje motivos muito mais abundantes para ficarmos abatidos do que houve no passado. Quem nunca passou por um problema financeiro, por uma desilusão amorosa, por decepções com instituições, por perdas ou difamações? De modo geral, toda pessoa interage com dores e desventuras desde muito cedo. O primeiro trauma humano, inclusive, dá-se por ocasião do nascimento. Indivíduos entristecidos por quaisquer motivos têm suas vontades e perspectivas afetadas. Assim, a sua rotina, as pessoas de seu convívio e os lugares que costumam frequentar passam a ser rotulados de desagradáveis, pouco estimulantes ou tediosos. O que é depressão? Neste tópico apresentaremos uma definição para depressão, considerando o significado de outros dois eventos psíquicos análogos, tristeza e melancolia. A palavra tristeza, em sua origem, designa uma condição de desânimo ou uma aparência infeliz, porém é causada por algum estímulo determinável, explicável e plausível. A tristeza sempre tem um motivo razoável. Depressão apresenta-se como uma tristeza profunda, não passageira, que fará com que o depressivo não consiga realizar atividades rotineiras, relacionar-se, trabalhar, estudar, alimentar-se, proceder à higiene pessoal e etc., podendo chegar a cometer suicídio. A depressão, independente de haver uma causa que a justifique, ultrapassa a ideia de uma tristeza profunda. Trata-se de uma doença perigosa e mortal. Características da depressão. Como dito antes, mais do que uma tristeza profunda, a depressão é uma doença psiquiátrica que provoca sintomas físicos, não apenas psicológicos. Os quadros de depressão são diagnosticados na presença de pelo menos 5 sintomas impertinentes que são: tristeza e melancolia diária e não passageira, baixa autoestima, sentimento de culpa indissolúvel, desprazer e desinteresse na realização de quaisquer atividade profissional, religiosa, alteração no peso corporal, para mais ou para menos. Alteração significativa no ritmo do sono. Sono deficitário ou excessivo. Perda de concentração e foco. Agitação ou apatia na realização das tarefas. Cansaço ou perda de energia. Isolamento. Ideia suicida. Causas da depressão. Ainda que seja um problema psicossomático, muitas vezes não ocasionados por fatores externos ao organismo, pode ter motivações exteriores, desencadeadas por situações castradoras ou opressoras, como, por exemplo, ocorrências rixosas, constrangedoras e cansativas, problemas patrimoniais, financeiros, familiares ou sociais graves, doenças crônicas, mutilação, morte de pessoas próximas, envelhecimento, uso prolongado de certos medicamentos, má nutrição, perseguições, preconceito, bullying, decepções, mudanças repentinas. E tudo isso, por exemplo, no poder aquisitivo, nos espaços de convivência, seja sociais, culturais ou religiosas, dentre outras possibilidades. O cristão e a depressão. Alguns grupos culturais e religiosos, por desconhecerem as peculiaridades dessa doença ou por puro preconceito, ainda veem a depressão o mal que atinge milhões de pessoas em todo o mundo, como um problema de ordem moral ou espiritual. Dentro dos arraiais evangélicos, inclusive, a depressão ainda é um grande tabu. Há solução para a depressão. E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Lucas 5:31. O que a Bíblia diz sobre depressão? O texto bíblico diz: todos os seres humanos são iguais aos olhos de Deus. E ele não faz acepção de pessoas. Deuteronômio 10, 17, Romanos 2, 11. Muito possivelmente porque depois da queda, todos os homens estão sujeitos às mesmas desventuras, aos mesmos males, aos mesmos espinhos, cardos e abrolhos. Gênesis 3, 18. Invariavelmente todos, crentes ou incrédulos, personagens bíblicos ou anônimos, tem os seus momentos de infortúnio, tristeza, derrota e incerteza. A Escritura faz-nos saber que até mesmo os grandes homens de Deus enfrentaram momentos de desesperança, como foram os casos de Jó, Jeremias, Paulo. O testemunho desses ícones bíblicos de fé traz à luz o seguinte entendimento: pessoas que buscam os caminhos de Deus também sentem na alma as dores da existência. Nem sempre a desesperança está relacionada a uma posição, a uma questão moral ou religiosa. Jesus, nosso Mestre e Senhor, disse que há coisas que não compreendemos agora, mas as compreenderemos depois. Paulo disse que via as coisas como um reflexo obscuro, que conhecia em parte, mas o apóstolo tinha certeza de que veria Jesus face a face e veria a compreender todas as coisas de modo pleno. 1 Coríntios 13, 12. O Senhor, quando cura, não faz por obrigação ou porque estabelecemos com Ele um sistema de troca, mas porque em seu infinito amor e graça, de acordo com seus propósitos eternos, Ele decidiu fazê-lo. Por outro lado, a Escritura diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Não que esse justo seja mais digno, menos pecador ou mais santo que os demais homens, mas porque o coração de Deus é tocado pela confissão sincera de um coração quebrantado. Salmos 34, 18. Não se esqueça do convite que o Senhor Jesus nos faz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28-30. Atenda ao chamado do Senhor. Textos bíblicos sobre o tema: desprezo a minha alma, Jó 3, 11, 13, 20, 21 a 26, e Jó 9, 21. Mata-me, eu lhe peço, Números 11, 10 a 15. A minha alma está cheia de angústias. Salmos 88, 1 a 5. Toma agora a minha vida. 1 Reis 19, 1 a 4. Jonas 4, 1 a 3. Por que não me matou desde a madre? Jeremias 20, 14 a 18. A minha alma está cheia de tristeza. Mateus 26, 37 e 38. Que o Senhor te abençoe.